Mas se a melodia não tocar teu coração, não permita, ó Deus, eu prefiro te agradar. Prefiro ser anônimo, fiel, num mundo sem medalha e sem troféu, mas ter por recompensa o maior tesouro, o nome no livro da vida e é dar o céu. Vale mais que a prata, vale mais que o ouro, vale mais que o diamante também. Ter o nome escrito no livro da vida, maior recompensa eu sei que não tem. Ser reconhecido como cidadão do céu vale mais que qualquer prêmio Nobel. Vale muito a pena, a luta é pequena comparado à recompensa de quem é fiel. Revelar. Prefiro ser.